muito boa noite, você ligado e muito bem ligado na melhor da web. Iniciando por aqui mais uma edição do nosso Espetáculo no Ar, um show de programa para você. Eu estou falando do Espetacular. Thaís Calduro te faz companhia a partir de agora em 30 minutos de ao vivaço. Hoje programa especial de fim de ano, né? Lembrando aí que quem está ouvindo a nossa reprise na diversidade, hoje é dia 31 de dezembro de 2011 e que venha 2012, né? Cheio de paz, saúde, alegria, tranquilidade, muito amor e muito dinheiro no bolso. Na Antena Web, né, na rádio Antena Web, hoje segunda-feira, 26 de dezembro. E quem está ouvindo na diversidade, hoje terça-feira, 27 de dezembro, com reprise no sábado, dia 31. E a gente por aqui, aguardando ansiosos a chegada deste 2012, que promete muitas coisas ruins, mas que nós temos certeza de que virá um ótimo ano por aí, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Aquele que morreu na cruz e aniversariou ontem, então, que hoje é segunda-feira, então ontem, no dia 25 de dezembro, aí, Natal, aniversário de Jesus Cristo, que nasceu, então, em 25 de dezembro e morreu para salvar a nossa vida. E vamos comemorando aqui, então, essa chegada de 2012 com três canções. Lembrando que você pode participar sempre do nosso programa pedindo também o seu ao vivaço, né? A partir da semana que vem, ou melhor, a partir do dia 9 de janeiro, programa espetacular com a apresentação de Carlos Bonaparte na rádio Antena Web. E para a Rádio Diversidade vem novidades por aí que nós contaremos muito em breve, certo? Então, a partir do dia 9 de janeiro, Espetacular com a apresentação de Carlos Bonaparte, coordenador e diretor da rádio Antena Web, Canal 2 e Antena Best. Abração grande, Carlos Bonaparte, e muito boa sorte nessa sua nova empreitada aí. Muito obrigada por ter me cedido o espaço aí de apresentar este programa criado por você, né? Com certeza é um ótimo programa, os ouvintes curtiram pra caramba. Muito obrigada, Carlos, pela oportunidade. E que Deus te abençoe aí nessa sua nova fase, nessa sua nova empreitada aí, nessa nova reformulação do programa Espetacular, que foi criado pelo Carlos Bonaparte. Eu só estava apresentando e hoje estou passando a bola, então, para o Carlos novamente. Dito isso, vamos a um bloco de três canções. Primeiro bloco do programa, depois voltamos aqui para finalizar, então, esta última edição do Espetacular, com apresentação de Thaís Calduro. Depois, a partir do próximo programa, vem Carlos Bonaparte na apresentação deste programa. E como diria Raul Gil, música, maestro! Thank you. anzol. Os seus ídolos, então. É com enorme prazer que eu apresento a vocês alguns deles, do meu jeitinho. Se vem um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu bem que tenho ensaiado progresso, virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em que será morrer. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas e a minha voz de enfim. Criei barriga, minha mula empacou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu carro. Mulher fugiu com o dono da venda. Ah, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, oh, oh, mas vou até o fim. Como eu já disse, era um anjo safado, um chato de um querubim. E depois

E aqui na esquerda, nosso guitarrista Max Viana. Continuando então com a última edição do ano do nosso programa Espetacular, Thaís Calduro hoje ainda na comunicação, depois chegando Carlos Bonaparte para fazer então a locução, a coordenação, a direção do nosso programa Espetacular. Sempre lembrando que você pode participar então pelo e-mail thaiscalduro@gmail.com e a partir da semana que vem então vai ser os contatos que o amigo Carlos passar, né? Então você pode pedir o seu som, mandar para quem você quiser. Fique à vontade para fazer também o espetáculo no ar, a programação desse show de programa que é o Espetacular. Abração para o Bruno Alves, Camila Lazzarini, também Ana Cláudia de Ribeirão Preto, pessoal que está curtindo a nossa programação. E agora uma notícia meio triste, né, para os amigos. Na última sexta-feira nós perdemos aí o nosso grande amigo Giovanni, né? O Giovanni lá de Santa Catarina. No Twitter era o @GiovanninProf, né? Giovanni M. Prof. Era o professor Giovanni, de 39 anos, que faleceu aí em consequência de um acidente, de um atropelamento, né? Na última quinta-feira. E o mais engraçado de tudo é que o Giovanni ainda postou no Twitter na quinta de manhã, né? Dizendo que o dia estava lindo em Blumenau, etc, etc. Quem quiser verificar, @GiovanniMProf. Quem quiser verificar no Twitter suas últimas postagens, então. Que o Giovanni esteja aí num lugar muito belo, muito tranquilo, né? Que a gente possa, então, sempre nos lembrar do Giovanni com todo o carinho aí que nós tínhamos por ele, ainda continuamos tendo, que nós tenhamos, então, o Gi guardado em nossos corações, né? Terminando o ano não muito bem com essa notícia, mas com a esperança de que o Gi esteja num lugar muito melhor do que o lugar que nós estamos, né? Então, que Deus esteja contigo, Giovanni Machado, grande amigo. Eu finalizo então o Espetacular de hoje, agradecendo a todos pela audiência durante este ano de 2011, pedindo que continuem ligados no Espetacular apresentado pelo Carlos Bonaparte na Rádio Antena Web em 2012, na Rádio Diversidade, que vocês continuem ligadinhos em nossa programação. A princípio apenas o Love Songs, depois teremos novidades, quem sabe por aí, né? Se Deus quiser. Se o Bruno Alves e o Ederson Bononi também me proporcionarem a oportunidade aí de estar levando ao ar, de repente, mais algum programa para essas web rádios, né? Para essa web rádio. E também o meu tempo, né? Agora que eu estou trabalhando, o tempo está curto. Então a gente precisa fazer só aquilo que o nosso tempo nos permite, né? Mas, abração para todos. Muito obrigada pela audiência. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por estarem comigo, por abraçarem esses projetos, por acreditarem na minha locução, no meu jeito de fazer programa, né? Um jeito diferenciado, com certeza. Não é melhor do que ninguém. Eu apenas estou dando o meu melhor para que os programas aconteçam, né? E que a audiência da diversidade, a audiência da Antena Web dobrem em 2012, multipliquem, né? Que faça valer a pena aí a participação, então, dos locutores, né, a contribuição dos locutores para com essas web rádios, contribuição voluntária, com certeza, e que 2012 venha repleto de paz, harmonia, muita saúde, alegria, felicidade, muito amor, muito Deus no coração e na vida de vocês, que tudo aconteça de bom, de melhor para todos, inclusive para mim, né, para todos nós. Então, que nós possamos ter uma virada abençoada aí, que todos façam festa, mas se dirigir não beba, se beber não dirija, e aquela coisa toda, né? Que todos já sabem, mas às vezes muitos não põem em prática, né? Vamos pôr em prática então esse ditado e fazer uma festa bacana e beber com moderação, né? Então, feliz ano novo a todos. Grande abraço, fiquem todos com Deus e que venha 2012 repleto de realizações e sucesso para todos. Grande beijo. Eu fui deixando para vocês mais 3 canções, finalizando assim a temporada 2011 do programa Espetacular. Tchau, tchau. Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Quero um amor